Agora, aqui pra você. Pra você. DJ Ellison. E aí, Top Show! Boa noite, galera. Boa noite, gente. Boa noite, meus DJs. Vamos lá, galera. Vamos celebrar esse momento que o Papai do Céu nos permitiu. Está nos permitindo. Viajando hoje a noite vai ser diferente, hein? Agora só quem ama, bota o bracinho pro céu aí. Só quem tá feliz, bota, vai! Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão, tão pouco tesão que encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar, tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta. Se eu baixar o som, vocês cantam com a gente? Eu já quero te encontrar. Canta, vai, canta! Então, tudo és meu bem. Só vocês, minha! E as estrelas? Que elas brilhem nessa noite pra todos nós! Oh! E essa energia que nos move trouxe até aqui para comandar essa pista uma pessoa determinada, um DJ que não mede esforços para entregar o melhor de si, um cara imparável. Joga a mão pra cima, quem é do Paysandu, quem é do Papão da Curuzu aí, quem é? Quem é do Clube do Remo também, bota o braço pro céu, bota! Energia viva. Live. Vamos começar, Tom! Preparem-se para o surreal. Os corações no mesmo beat. Coração começa a bater mais forte, bebê. Vai batendo! Porque ao vivo é muito melhor. Playlists em altas mixagens você só ouve aqui. Por quê? Porque o que ele toca, ninguém toca. O monstro chegou! O cara do momento! O showman! DJ Ellison! Ellison! Para que possamos celebrar a vida, eu queria que todo mundo botasse as duas mãozinhas pro céu, assim, só quem é filho de Deus, as duas mãozinhas pro céu, e agora começa a jogar pro lado e pro outro, assim, só quem é filho de Deus, direita, esquerda, vai, direita, esquerda, vai, direita, esquerda. Vai esquentar tudo! Conta, Ellison, teu segredo! Conta pra mim teus segredos. O show de tua história de amor. Quero estar teu lado. Venha mais na alegria e na dor também. Na alegria e na dor. O showman. Quero saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. Abraça. Me diga. Eu quero chamar depois. Calma. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um toque no olhar. Deixa eu chamar aqui meu casazão pra dançar no palco, no palco, no palco, no palco, no palco. Eu tenho guardado no peito uma coisa e não sei falar. pois não sei qual será a sua reação. Pode machucar. Eu sei que sou tímido, encabulado, não sei encarar a situação. DJ Alisson! Se você me olha, eu olho pro lado, coitado do meu coração. Eu bem que queria ser um cara pra frente e ter os meus pés no chão. Na moral, bebê, olhar pra você e de repente falar lentamente da minha paixão. Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo que eu decorei. Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranjei? Já que eu não tenho coragem de falar, bora com o Padre Boninho! Tamo juntinho, mano! O homem da pílula azul! E se por acaso te... Tá demais, hoje tá solto, hein? Me dê um sorriso e vamos dançar. E desde que eu te mande esta canção pro teu ouvido, direto pro teu coração. Dai, DJ Edson! Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei. Beijo gostoso, vai. Enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Voa, voa, voa! Voa, gaivota, voa. Vai ver, meu amor. E aí, Renan? Tá de boa aqui na retaguarda? Renan do Detran, aquele abraço, hein? Meu grito de dor. Viajando! Voa, gaivota, voa. Vai ver, meu amor. Além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. O homem não resiste a uma linda mulher. Fala aí, linda mulher. E a grande amiga Nádia tá aí com a gente. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. Ei, Nádia! Meu coração. Oi. Não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Do Mauro, no tempo do Caldeirão da Lã. Daquele jeitinho, ó. Eu só quero amar, me dá um beijo. Uá, uá, uá, uá. Quero te encontrar e não te vejo. Alô, PK, aquele abraço pra você do Cavanhaque e a galera das Marcãs. Amor com seus mistérios. O meu parceiro Aranha, porque te amo eternamente, velha guarda. Vem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. DJ Ellison, eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Com quem? Contigo. Comigo. De repente a gente dança, curte, vai, assim. Porque de repente você me disse um adeus. As meninas da metrópole aqui com a gente falarão. De você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Olha os varejeiros, papai. Você quebrou e me deixou tão triste. Galera da Quinta do Whisky aí com a gente também. Eita. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, vamos virar a situação entre você e eu. Ellison. DJ Ellison. DJ Ellison. Baby! Baby, baby. A gente terminou. E agora o que restou? Só fala, Marcelo do Ice! Tá juntinho com a gente. Pode crer, garoto! Baby, baby. Você foi muito especial. Mas que legal. Desejo mil felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Patrocinista, o Bruno do Equatorial, o Netinho GDK, o Caio Bobinho, o Emerson Monteiro também. Que você tem. A dois. Só posso te dizer que já estou legal. E as meninas da Via Show também. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Sabe fazer o caqueado, né, grandão? É o grandalhão Marcondes! Passa! Passava, passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Bora, tio Val, bora, Carlito. Por ti não sei expressar. Por quê, Alisson? Por quê? Por ti. Júnior Burger! Eu menti. Eu chorei. Já sofri. O Falcão, Cineral tá na área, meu Falcão. Com esse amor. Cadê esse sacana? Ah, bacana. Te conheci aqui. Posso nascer para mim, amor. E o meu parceiro Yarley, da Fênix Consultora, tá com a gente. Aquele abraço pra você também, a Dara Bronze. Dançando, dançando. Passava, passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Alô, Regi da Treta, como é que é, mano? Por ti não sei expressar. DJ Ellison. Por ti eu menti. Chora não. Eu sou. Fala, borracha. Já sofri. Meu parceiro Batistão também tá aí com a gente, alô Gil! Eu vivi. Doutor Igor! Eles pediram essa aqui, ó! Luz da conveniência, essa mania! Essa mania pega no Cineral junto com o DJ Clayton! Amanda Maxi, Nil Ferrari! Praia vazia, depois se andava na beira do mar, o mar. Meu bem, quando eu acordei foi na agonia. Olhei pro lado da cama tão vazia, você não estava para. Meu grande amigo Real, também da banda Aventura, tá aí com a gente, hein, Real? Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando no mar. praia vazia. E aí, Laércio da Marina? Há três eventos, alô, Laércio. Mar, mar, meu bem, meu bem. E quando eu acordei foi madrugada. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Vou te procurar, vou, quero te encontrar. Faz esse sonho. Silva da Marambaia, o homem da Pílula Azul e mais a Maeli e a Búfala. Vou te procurar, vou, quero te encontrar. Faz esse sonho, meu bem, realizar. Não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Mas quando acordaram, DJ Ellison. E tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Aquele jeitinho. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar o coração. E aí, Alisson? E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor? Oi! Não adianta me procurar, nem mesmo saberei. DJ Alisson! Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Meu parceiro Alberto Martins! Pra você eu nunca mais. Bora, Alberto! Tchau, amor. Professor Ronaldo também tá com a gente. Bora, meu professor. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Vem no caqueado, vem. Nosso prédio eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. A banda Sabor Açaí. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi. E os bagaceiros também com a gente. É o som da banda Sabor Açaí. O que aqui já não vem, bora DJ Águia. Beijão. Assim que eu gosto, bebê. Vai subir. Para um girirê com você, não precisa convidar. Vamos dançar. Angélica das Mega Tops. Eu vou ensinar. Para um girirê com você, não precisa convidar. Vamos dançar girirê, quem não sabe vai aprender. DJ Alisson. Girirê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. Olha o passinho. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Girirê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, e vai descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo, vai. Sobe e desce e vai dançando. Esse é o passo do girirê. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, e vai descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo, vai. Esse é o passo do girirê. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Eita! Era, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sem desculpa, eu já me entendi. Alô, Henrique! Agora tudo que eu tá aí com a gente, papai. Cadê o TH, meu irmão? Fala, cachorrão. Pedro! De você. Não quero. Pedro Cachaça, né, meu irmão? Quero nem saber de você. É um dos nossos. Quero nem saber. Não quero. Não quero nem saber de você. É final de semana, eu não vou ficar à toa. Eu vou sair numa boa para a curtição. Botar uma farda legal, calçar meu mota bebê. Seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair. Agora tudo que eu quero é tá a minha baladeira. Por aí com uma livreira qualquer. Dançar esse breque com uma morena, pai de com uma lourinha. Essa pega, não quero nem saber de você. Não quero. Não quero nem saber de você. Pesado, hein? Cantão, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente... DJ Ellison. Come on, everybody. Come on, everybody. Aqui o brega rola solto e vai... Olha o buiú da Feira do Barreiro. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita. Júnior, bota a Maxi daí com a gente também. Que eu te encontro e vou te dar meu... Ei, Júnior! Mix na conveniência Top Show. Vai pra cima, mano, vai pra cima. DJ Cleiton Incomparável também tá aí com a gente. Alô, Cleiton. Tá ali o DJ Ellison. Ellison. Te espero. Espero, baby, vem comigo dançar. Hoje eu quero curtir esse som. Em Castanhal ele é a sensação. É o Transação, o campeão. É o Transação, o campeão. É o Transação. Aqui eu só lembro do pop do Príncipe Negro Júnior. Era muita onda, hein, Regi? E sabe quem tava sempre comigo? Meu compadre Paulinho! Padre! O cara do momento! Aí, Luiz, tá aqui! Tá aí com a gente também. Guerreirão, meu irmão. Bora, Bezerra. Também tá aí com a gente. Ele é loura, papai. Gente, a mim! Tocando todas de jeitinho faz você se balançar. Detona só sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Vamos nessa, Dinho. Agita, vamos lá. Considerado no Brasil e no Pará. Vamos nessa, Dinho, agita, vamos lá. Tu é considerado no Brasil e no Pará. Quem tá solteiro, joga o Brasil pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Quem é que vai trabalhar de ressaca amanhã aí? Bota o Brasil também pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Assim, ó, 5, 4, 3, 2, 1, lá vai! Vai, Tope! Fim de semana a farra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. Galera da quinta do uísque tomando todas. Ultra da som, show de iluminação. E o quê? E o que? O Handel, Handel, Handel. E o que? O Handel. Olha o Charles da Pedreira, meu irmão. Bora, meu parceiro Mango. Tá comigo, Mango. DJ Ellison. Totalmente diferente. Banda Oliver. A gente. Me liberou, mas não sai do meu lado. Agora ele e também o Marquinho. Marquinho Primo. Me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Assim, assim, assim. Eu quero sair sozinho pra dançar. Um brega por aí, sem ter hora pra voltar. Amanhã cê tomando a saideira no meio da bebedeira. Vê se me deixa em paz. Não dá pra viver assim, mulher. Larga do meu pé. bater em ninguém, você aí, viu? Se mandar. Não esquece o paneiro de farinha que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. DJ Nandinho tá muito doido, meu irmão. Uma gororoba na viagem pra... É o rei! Essa Bahia é brava, a embarcação é boa, mas eu... Calma, rebelde. Superlotação. Os nossos varejeiros aqui com a gente. Obrigado, Avestruz, do Carlinho, dos computadores. E o Delano, Delano! Chegamos no outro lado agora com pé na cidade. A fulhancada é geral. Juntos humanos vamos tomar uma rodada de cerveja bem gelada. Pois eu quero é passar... O empresário alemão tá aí com a gente. Alô, alemão, aquele abraço do DJ Alisson pra você, mano. Mas olha quem eu vejo, lembra da Raimundinha, filha da Teta e do finado Nicolau. Se mandou pra Belém, não tem pra mais ninguém. Se chama Raimundo de Silone no final. Deixa de ser tão fabulagem, mundiquinha, porque tu já fosse mini, sabe? Charles dos Fanáticos, aí com a gente. Acompanhando o Igarapé. Tamo junto, hein? Tava a pé, eu te botava pra gemer. Deixa na batida, na batida, na batida. Obrigado pelo convite, meu parceiro Carlito Seco. Obrigado, meu parceiro Tom, também, que sempre me fez esse convite. Valeu mesmo, de coração. Meu parceiro DJ Moisés também está aí presente com a gente. Os dois estão aí, Moisés Coelho, Moisés Santiago. Júnior Eletrizante também está aí com a gente, galera do Hobby. Abraço com carinho. Vitor Pop, nosso Vitinho, Peixão, Joãozinho. Toda a galera que vieram prestigiar a nossa festona linda aqui. Valeu, Michel, DJ Michel. Obrigado pelo carinho, mano. Obrigado, Tom, Josias, Edielson. O Buiu também. Sucesso, Franjinha. Vamos curtir, meu compadre Paulinho. Alô, Cris, alô, Rafa. Olha o Vavá. Você conhece seu Vavá? Então Vavá. Você conhece seu babá, então pá, pá. Você conhece seu babá, então pá, pá. Você conhece seu babá, então pá, pá, pá. Tchim, tchim, tchim, tchim, vai! Tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, vai! Sabe aquele carinha que chega com você com um papo enjoado que só vai te aborrecer? Você começa a pensar como pode se livrar. Junito já tá aqui na base, né? Você conhece seu vavá? Corta a vermelhinha. Você conhece seu vavá? Então vá, vá. Bora, Maurício! Seu vavá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Vem balançando um corpinho cheio de emoção. Com brega, vavá, que sacode a multidão. Pegue o sofá e comece a dançar. É o brega do vavá que começa a pegar. Vem balançando um corpinho. Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Bora reduzir mais os BPMs, mais as batidas aqui, galera. Assim na manhã, ó. Daquele jeito pra todo mundo dançar bonitinho. Erison, o recordista de público do Pará. Vi você passar, me apaixonei no teu olhar, coração falou. Obrigado, meu parceiro Renan, o Detran tá aí com a gente filmando tudo, papai. Você. Esperei você voltar, minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. E assim, assim. Um dia eu te encontrar, vou poder. sucesso já aqui do nosso ladinho, DJ. Quero te encontrar, quero te namorar. Ó, tá vendo? Luciano, Nazaré, Zé Maria, só de boas ligações aí, ó. Tomando todo. Fiquei triste a chorar, sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar. Tentar um novo amor, ser feliz por com a gente também, aquele abraço pra você, Luizo. Vale guarda, hein? E o povo consagrou, é a paixão da galera, tocando para mim, meu amor. Harrison Emos e Banda Pintos, amor. Cala que a lua, é isso mesmo, é, tá aí com a gente, tá de boa. Carlinha do Malucos Lance tá aí com a gente também, junto com o compadre Paulinho e o resto da três. Ei, alô, Hugo. Cadê você, Hugo? Parceirão, meu irmão. Cavanhaque também, PK. Esquentou agora, né, meu irmão? Vou vir em cima aqui pra ele, que ele tá meio... Mas, oh, que lindo romance, pra acelerar, pra acelerar. Que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Pra sempre Ellison. Amar. Amanda Albuquerque também tá aí com a gente. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Aí você passando bunhão do Miserê. Tá aí de boa, curtindo as marcantes, as coisas boas, as músicas suas tops, meu irmão. Ellison, Ellison, Ellison, Ellison. Lembro que você me falava que era amor para sempre, e eu acreditei em você. Acreditei. que vale a pena. O homem tá abraçado hoje, viu? Aí você vai saber o quê? O quê? O quê? Gigante, alô Foca, todo mundo juntinho comigo, valeu, hein? Procurando por alguém que me der. Hoje é sem alteração, só na mãe, assim, ó. Mas sinto que você não quer, tem medo de se entregar. Como eu quero você, e pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Tá, João, beleza. Na verdade, o João preparou uma mesa aí de frios. E os sujeitos que tiverem afim, pode chegar junto, né, João? Então tá, beleza. Bora pra cima, mano. Bora pra cima. E passa o tempo que passa. Olha. Um dia você vai acreditar. Te falando. É você, meu grande amor. Essa dá logo vontade do cara tomar uma, meu irmão. Despertou em mim um desejo, a vontade de te encontrar. Gata, quando eu te... O Henrique e a Alessandra. Fico louco. Toda a galera do Bom de Taco, meu irmão, tá aí com a gente. Não consigo mais contar. Ora, Moisés, cuidado, hein? Dessa paixão. Só quero você do meu lado, pra viver esse intenso. DJ Alisson! Se dançando ao melhor som, DJ Dini e Toninho a comandar. O alto sonoro vai subir, esse é o trem de terra, Tupinambá. Vem, curtir e dançar, uma nova sensação, estado do Pará. Com o DJ Dini e o DJ Toninho, no alto sonoro do Tupi. Subir! Já vai subir. Eita, meu pop velho de guerra. Que tempo bom, meu irmão. O cara do momento, o showman. Espero um dia poder te encontrar e reviver aquele amor. Aí, peço a saudade, aquele abraço pra você, o Magrão Gambista também, o Alberto Martins, toda a galera aí, viu, meu irmão? Pedrinho, Cachaça, Falcão, Cineral também. Dance. Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Netinho da Inha Boutique, sobrinho do Orico, DJ Maluquinho e o Panda Motor. Quem está, quem não vem me ver, as dúvidas fiquei. Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você. O Emissora Mundial Peças também tá com a gente curtindo hoje o showman na segunda. Da conveniência top. Show! Show! Show! Show! Galera do Shopitel da Campanagem. Eita, menino! Banda Amazonas. Tem que ser diferente. Cada show é uma apresentação. Vai, bebê! Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Sentimentos nessa história de quem amo. Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre eu estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existe entre a gente. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver te ou saber que estás perdido. Bora, balsa em cima, tá bonito. Você ainda está em meu coração. Todo mundo sabe que minha vibe é outra, mas a gente tem que se adaptar mesmo a cada festa que a gente faz, né, meu irmão? Então é isso, mas é o seguinte, bora puxar só um pouquinho. Só um pouquinho, sem muita bagunça, sem muito fuzuê. O que a galera tá afim é de curtir, de curtir, de curtir, de curtir. Oh! Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa DJ Ellison. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Tá tendo, não tá? Pedaços de amor pra todo lado. Tá o quê? Tá doendo. Tô sofrendo. Parceiro Fábio de Marituba! Ô, oh, papai! Que vontade de tacar meu celular na parede! Após o sinal. E dia 6 de agosto, tem o quê? Tem o quê? Tem Marituba, tem chumbi! Alô, Fábio! É o que eu escuto quando ligo pra ela. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal. É em Marituba, lá no Vegas, pela primeira vez, hein, irmão? Quando ligo pra ela. Só um pouquinho pra galera curtir, meu amigo. Só o quê? Oh, você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném. Quem sabe canta, solta a voz, é! Vai ser ninguém.

Meu parceiro Silvio dos Prostitutos também com a gente. Um abraço do DJ Alisson. Alô, Charles! E a primeira dama. É impossível continuar assim. A dona Cássia. Você precisa voltar pra mim. Valeu, Júnior! A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você aqui. Recordo o dia que te conheci. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. Alô, Seco, aqui comigo, rapidinho, Seco. Em meus sonhos eu te vejo, mas quando acordo não está aqui. Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Do depósito do Moreira, tá aí com a gente, Tiquinho da Pedreira, a Tainara Bronze também. Curtimos, chumê, papai! Pode ir. DJ! Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver. Pílula Azul e Simone do Comércio. Que eu sofri. Já tá na hora, viu? Precisava do teu amor. Ei, papai. Onde eu mais precisava. Bora, Pílula Azul! Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém. Alô, Ana Maria! Eu já te esqueci. Eita, morena, pai dela! É a morena lá do Pintos, com aquele amor que eu nunca vi. Tem que se adaptar, viu, velho? É assim. Tem nada, não. DJ Maluquinho, Top Show e a sobremesa dama. Samara! Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor. Charles e a sua primeira dama, Cássia. Régida Treta. Você não entende. Alô, compadre Paulinho! Manda aquela! Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém. Me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. É água seca, tu é doido, meu irmão. Tu me mete em cada uma. Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. A esperar uma canção. No toca-fita, fita, feito um jogo. Rosângela, Xero, Vitor. A vitória é minha. Essa galera que é velha guarda, viu, seu mesmo? Augustinho Miranda. A vida passa num segundo. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. O carro quase louco estou. Uma canção no toca fita, fita, feito um choco. Fala de nós, feito um choco. Fala de nós. Penso em você, meu amor. Minha amiga Angélica, das Megas Tops, lá de Marituba. Ela veio hoje especialmente pra curtir o DJ Ellison. Todos os DJs, na verdade. Meu amor, aqui no top. Toda hora. Bora, Ellison. Porque sem razão. Flávio para Marcela, do Sapato de Ferro. Eita, de Ellison. Você me invadiu. Entrou fundo no amor. Que eu sinto por você. Fala, Rose no Pop! Não esquento bem. Esquenta, mano. Nara, Bezerra, Rafael, Cris. Falta. Os nossos divulgadores aí. Voltar. A Narinha, beijo. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. O teu calor. Chama ela carinhosamente. Pequenino amor. Oi. Que saudade de você. Não aguento mais. Preciso te ver. Meu pequenino amor. E aí, Renan? Da Deblo R Multimarga. RW, na verdade, é meu contrário, mas tá valendo. Que vale a intenção, né, meu irmão? Tá aí com a gente. Ao lado. Nosso delegado Marlo, muitíssimo obrigado pela vinda hoje, viu? Carinho de olhar nos teus olhos e bem baixinho. Bora, Deus. Da minha paixão. Banda, motor, forçado aqui com a gente. Sonhando a vida inteira. Na boutique Netinho, Batistão, doutor Igor Doverê. É o que vem do coração. Olha o feijão, hein? O cara é bom na panela, no feijãozão, né? Meu pai que gostava. Aliás, gosta, tá vivo. Tá lá, firme e forte, cheio de saúde. Valeu! Meu pequenino amor. Só mais uma aqui, Gelson, e você detona aí, viu, mano? Tá difícil, tá difícil. Hello. DJ Robinho! Estou aqui, saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor. Pra falar dos nossos momentos. E nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não. É isso, não, não vai embora. Eu já tô indo. Não leve o meu sonho azul. Minha alma chora, amor, doce amor. Não, não vai embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. E hoje, exclusivamente a Top Show, vai até 4 da manhã. Eita, showman! E quarta-feira tem o showman aí no Litrão, quase aqui na frente. Bora comigo? Você reclama que não sabe o que fazer. DJ Ellison! Se eu saio à noite, só volto ao amanhecer. Eu já não aguento mais com tantas reclamações. Um dia desse vou domar meu coração. Um dia desse vou domar meu coração. Eu saio à noite, mas bem sei, não sou vilão. Bem, Gelson, tudo certinho aí, maninho? Tudo certo, Elis, tudo legal. Aproveitar e agradecer o carinho do parceiro Carlito. Manda um abraço especial pra toda a galera aqui com a gente, marcando presença nessa festa bonita. E você, como sempre, dando show. A gente aqui só esperando a hora. Aquele jeitinho, né, mano? Com certeza. Um dia desse vou domar meu coração. Eu vou sofrer se eu te perder. Mas diga, amor, o que é que eu vou fazer? Se você é. Calma que o pai tá on ainda. Segue da joia! Com as super gatas Júnior e Renatinha! Um dia desse. Vou domar meu coração. Bora lá, senhor. Um dia desse vou tocar pra você. Tereme! Assim, ó. Dispensei você e agora me aparece. Veja se me esquece, chances eu te dei. Você não merece, você quis brincar com meu amor. Veja se me esquece, se você gamou. Quer o sal? Quer o sal? Fiz até uma prece para não vir mais me aborrecer. Veja se me esquece, mas veja se me esquece. Obrigado, minhas meninas! A minha show! Eita, Ellison! Se você gamou, Gelson. Então bora, Gelson, bora, bora, bora. Porque antes só de ter alguém. Já tô doido pra tomar uma. Que só quer desprezo para amar também. Você não me serve. Fiz até uma prece para não vir mais me aborrecer. E você já vai comandar, mano! Que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço flutua, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados. Alô, Vitinho! Aquele abraço pra você, também o Nandinho, a nossa família pop. Sempre dando aquela força particular pro Xamê. Em minha mente vive somente a sua lembrança. Por onde eu for, querida, por mais que eu tente mentir, você é minha vida. Você é minha vida, meu amor. gente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Olha bem que a Juju também tá aí com a gente. Imagem tão pura nos pais. Quero abraço! Eu não sei ficar. Maluquinho, o cara que arrebentou quinta-feira no Carim. Aliás, foi sexta-feira, né, meu irmão? Obsessão me invade de todos os lados. Você me envolve. Tá com a ponta. Hoje é só uma ressaca, né? Em minha mente. Vive somente a sua lembrança por onde eu for, querida. Valeu, Top Show! Gente, vai encerrando assim, ó! Beijo no coração de todo mundo! Valeu, Top! Um, dois, três, vai! Por todos os momentos. Ele me envolveu, ele me seduziu. A mais louca magia, num toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som do Pará. Ele me envolveu, ele me seduziu. A mais louca magia, num toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Do show, toca, toca, toca. Arrepia, DJ, aqui é o pop som tocando pra você. Toca, toca, toca. Arrepia, DJ, aqui é o pop som tocando um, dois, pra você. Três, que é o um, é o dois. DJ Alisson. É o pop, é o pop, é o pop som. Quem é o mais querido? É o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. É o arrasta povo, é ele o pop som. É o pop, é o pop. É o mais querido, é o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. É o arrasta-fogo.